Ouça agora na Antena Web Antena News. A seguir, não perca mais uma edição de História e Geografia. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena News. Os estudantes e os pensionistas vão ver reduzida a comparticipação do governo nos espaços sociais de 50%, o desconto vai passar para 25%. Hoje houve reunião de ministros das Finanças em Bruxelas. O objetivo é preparar a Cimeira da União Europeia de dia 30 de janeiro, onde será apresentado o novo Pacto Económico. Hoje foi dia de apagão tecnológico, o emissor da FOIA foi desligado e o litoral alentejano e o Algarve já não têm acesso à televisão analógica. Não perca, às terças e quartas-feiras, na Antena Web, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, repletos de boa música e boa disposição. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, às 8:15 da noite, só aqui, na Antena Web. Hoje, a segunda fase do apagão tecnológico. O litoral alentejano e o Algarve deixam de ter acesso à televisão analógica, já que o emissor da FOIA foi desligado e com ele os retransmissores que garantiam que a televisão chegava à população. Monchique, Algezur e Silves são zonas onde alguma parte da população fica na chamada zona sombra e serão obrigados a colocar uma antena parabólica para obter sinal. Alguns, porém, ainda esperam que a PT resolva o problema da falta de sinal nos descodificadores da TDT. Os bombeiros ameaçam avançar para uma paralisação nacional, porque há corporações à beira da falência. Se o governo não cumprir as exigências da Liga de Bombeiros Portugueses, a Liga afirma, pela voz de Jaime Soares, que o governo tem que aumentar os valores das taxas de transporte de doentes, do uso de oxigênio e das horas de espera, porque, segundo explica, isso é o mínimo para que os bombeiros possam trabalhar. Os estudantes e pensionistas vão passar a pagar mais pelos passes. Em vez dos normais 50% de desconto, o governo vai reduzir a comparticipação para 25%. Só continuam a ser comparticipados em 50% os pensionistas que recebam rendimento social de inserção ou complemento solidário para idosos e os estudantes que pertencem ao escalão A. A partir de fevereiro, os transportes vão novamente aumentar e já em junho os critérios voltarão a ser revistos. A GNR está a braços com uma onda de descontentamento por parte dos agentes. Muitos militares reclamam equidade e justiça salarial. De 2 mil efetivos, só 7.500 estão a receber os ordenados de acordo com a tabela mais atualizada, de 2010. As associações dos profissionais da GNR dizem que quem recebe menos são os militares de patentes mais baixas, que também já viram as promoções canceladas. Francisco Louçã diz que Cavaco Silva revelou um enorme menosprezo pela vida das pessoas depois das declarações do Presidente da República sobre as reformas que recebe. O coordenador do Bloco de Esquerda junta-se assim a Jerónimo de Sousa, que já tinha dito que as declarações foram um insulto às pessoas que vivem com 300 euros de reforma. Francisco Louçã está contra a obrigação das pessoas terem que devolver à Segurança Social as prestações que este Instituto pagou erradamente. 117 mil pessoas foram notificadas para devolver valores relativos a pensões de viúvas, subsídios de desemprego e abonos de família. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que quer travar esta situação, será apresentado na Assembleia da República. Os ministros das Finanças da Zona Euro reuniram-se hoje em Bruxelas para preparar a cimeira do próximo dia 30 de janeiro. Em preparação está o novo Pacto Orçamental, que deverá abranger todos os países da União Europeia, com exceção do Reino Unido. Neste documento estão previstas medidas para reforçar a disciplina financeira e promover o crescimento económico, de forma a mostrar aos mercados externos que a Zona Euro está mais forte e representa um investimento seguro. Benfica venceu o Gil Vicente por 3-1. As equipas foram empatadas a um golo para o intervalo, mas na segunda parte o Benfica deu a volta ao resultado. O Porto também venceu o Vitória de Guimarães e por 3-1, o mesmo resultado do Benfica. O Porto ganhava por 2-0, quando aos 57 minutos, Fauzi reduziu para os vimaranenses, mas o Porto ainda conseguiu marcar mais um golo e assim garantir os 3 pontos. Este foi o Antena News, de seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.